dia me perguntaram, respondi com alegria das coisas que eu mais gosto, que alegram meu dia a dia. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria. Pra completar meu prazer, eu gosto de pescaria. Uma viola afinada levo dentro da canoa. Eu pesco na correnteza e também pesco na lagoa. Quando fiz um peixe grande eu fico sorrindo à toa. Na pescaria não falta também uma pinga boa. No estado de Mato Grosso, onde eu vou pescar pintado, às vezes pego a caranha e também algum dourado. Dourado é um peixe que pula quando ele é bem fisgado. Fisgar um peixe no anzol deixa a gente entusiasmado. Nunca reclamei da sorte, pois eu tenho muita fé. Quando tiro minhas férias, vivo a vida como é. Na barranca deste rio, bato palma e bato pé. Mas o peixe que eu mais gosto